Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7. Hoje é domingo, dia 15 de maio de 2011, e estamos a dar início a mais uma edição deste programa dedicado à música instrumental. Hoje é uma música instrumental muito particular. Vamos trazer gravações das décadas de 1890, 1900 e 1910, sendo que a maioria se concentra na década do meio, ou seja, na de 1900 a 1909. Mas é com o tema de 1893 que vamos dar início a esta edição da Nota 7, edição número 80. Vamos começar com Hungary Gypsy Dance, o tema de Charles Dolmain. É tocado ao violino e acompanhado a um piano. O tema, como disse, foi gravado no ano de 1893, num cilindro de Thomas Edison. Vamos depois ficar com New York Bell March. A música é de 1902 e é do 70º, da banda do 71º Regimento da Marinha Norte-Americana. Dois temas com apenas 9 anos de diferença, temas bem distintos, claro está. Uma cantiga mais popular, outro popular, enfim, na altura era uma obra clássica como tantas outras. Acabou depois por se tornar mais popular, mas portanto, essa obra, tocada aqui por Charles Dolmain, canadiano, e depois a banda do 71º Regimento da Marinha Norte-Americana com este New York Bell March, de 1902. E é assim que abrimos a 80ª edição do nosso Nota 7. Violin solo, the Hungarian Gypsy Dance, as played by Mr. Charles Dolmain for the Columbia Phonograph Company of New York and Paris. Thank you. Nota 7, que hoje será composto por 8 e não por 6 melodias. Sabe que numa altura em que se gravava essencialmente em cilindros de cera e quanto muito num disco não uniformizado de Emile Berliner, bem, havia músicas que eram mais pequenas, não é? Vamos agora até a década de 1990 e vamos lá, aliás, 1900, peço desculpa, e vamos estabelecer-nos por lá. Primeiro com Barn Dance from Floridora, The Pillars Orchestra. Mais um arquivo que está ligeiramente danificado, não um arquivo em si, mas o cilindro estava com alguns problemas e vão-se ouvir, sobretudo no princípio da obra, alguns ruídos. Mas será uma coisa rápida. Desde já peço desculpa pela impossibilidade de conseguirmos obter melhor resultado na captura de som. Vamos depois ouvir um tema que andará entre 1904 e 1907. É de um brasileiro, flautista, de seu nome Patápio Silva. Vai-nos trazer uma serenata oriental. E é ao som destes dois belos instrumentais que vamos seguindo nesta edição do nosso Nota 7. Barn Dance from Floridora, played by the Peerless Orchestra, Edison Echo. Thank you. Dito que a 80ª edição de Nota 7 iria concentrar-se em músicas compreendidas entre a última década do século XIX e mais ou menos o ano de 1959. Ora, mas há tantas as relíquias que foram gravadas nas três primeiras décadas que eu decidi reduzir o espaço de tempo que hoje aqui exploramos. Vamos ficar agora com Clover Club, a música da Imperial Marimba Band, já na segunda década do século XX. Ainda para vir também, da mesma década, a Edison Concert Band, Benediction of the Ordnards. Também é uma música que, apesar de ser anterior à da Imperial Marimba Band, já é da segunda década do século, do século XX. É, portanto, da década de 1910. São estes dois temas, da Imperial Marimba Band e da Edison Concert Band, que vamos ouvir nos próximos minutos. E, daqui a pouco, chegam as minhas despedidas na quarta seleção musical desta tarde de domingo. Já cá estou de volta, agora com os últimos dois temas desta edição. Vamos voltar ao Brasil para ouvir a banda do Corpo de Bombeiros com Cabeça de Porco, uma gravação feita em 1902, tal como a Será Possível, uma sheet da banda da Casa Edison, número 107, Rua do Ouvidor. Ora, é exemplo do que aconteceu com Patápio Silva. Aliás, não só, como aconteceu, por exemplo, com a Pedals Orchestra, como aconteceu com Charles Dalmain. Enfim, também aqui haverá uma introdução interessante para nós, porque é falada na língua portuguesa do Brasil, mas na língua portuguesa. Ora, portanto, estes dois temas, Cabeça de Porco da Banda do Corpo de Bombeiros e Será Possível da Banda da Casa Edison, serão pré-anunciados também antes da própria melodia. Era nos cilindros que se registava esta enunciação. E é desta forma que me despeço. Desejo-lhe a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 2. Já a seguir chega sertanejo pop universitário. Boa tarde e até ao próximo sábado. Cabeça de Porco, volta pela Banda do Corpo de Bombeiros para Casa Edison, Rio de Janeiro. I'm going to go to the hospital. Pela banda da Casa Edson, Rua do Ouvidor 107. Thank you.